você me beija e não fala nada. Eu fico imaginando mais uma jogada, loucuras e desejos pela noite inteira. Hey. Duas almas tão apaixonadas, no fundo já faz tempo que nos pertencemos. Você que de repente me chegou assim, como se já soubesse o que encontrar em mim. Senti o seu abraço me envolver de corpo e alma. Você que de repente sabe quem eu sou, você que era dona de todo o amor que eu tanto procuro nos romances, pela minha vida como eu te esperava. Tão forte e docemente como a natureza, você não sai de dentro da minha cabeça. Um golpe de amor dentro do coração. Que bum bum bum. De repente eu vi que já tinha cruzado a linha que nos une em um pacto sagrado. E agora eu só escuto o seu coração dizendo bum, bum, bum, bum, bum. Tão forte seu coração dizendo bum, bum, bum. Hey! Um golpe de amor dentro do coração. Que bum, bum, bum, bum, bum. Tão forte, seu coração dizendo bum, bum, bum. Pacto sagrado. De sonho e de calma, um raio de alegria iluminando a vida. Tua presença mágica, suave numa noite linda. Seu corpo em meu corpo, todo entrelaçado. Um beijo na boca, abraço apertado. Nossos desejos se misturam numa corrente de energia pura. Eu tiro a sua roupa, te vejo sorrir. A gente faz de tudo que o corpo pedir. E beija-me, me vira pelo avesso. Vem, devora-me e beija-me. Se dá toda pra mim, que eu pertenço a você. Abraça-me e beija-me. Te amo e teu prazer me mata de no meu peito. Invade a madrugada. Abre o teu coração, se solta, se libera. Não me esconda nada. Porque as minhas noites sem você do lado são feitas de abandono, tédio e solidão. Você que me ilumina e provoca os sonhos do meu coração. Eu tiro a sua roupa, te vejo sorrir. A gente faz de tudo que o corpo pedir. E beija-me, me vira pelo avesso. Vem, devora-me e beija-me. Se dá toda pra mim, que eu pertenço a você. Abraça-me e beija-me. Te amo e teu prazer me mata de prazer. Up to bed, you don't know, you don't know, you don't

apaixonou. Veja o nosso sonho se realizar. Quem já não ouviu uma canção de amor? Só pra contrariar, só pra contrariar. Pequeno danado, a ponta do pé e sempre sambou. Atualizado, se mudar o ritmo ele dá o show. Que dejaste aquí las fotografías, todos los recuerdos. Limpiaré mi alma de ese olor a ti. Callaré en mi boca todos los te quiero. Cambiaré por fin para hacerme bien tantas noches de melancolía, para proseguir, para reinventarme, para ver llegar un nuevo día. Oh, es tan ilógico lo que el desamor te hace. Es tan irónico, tan despreciable. Solo, solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Oh, oh, oh. Solo en el silencio negro de la noche. No tendré memoria de lo que pasó, ni le tendré miedo a los remordimientos. Yo sacaré lo mejor de mí para ver una sonrisa puesta en el espejo. Yo reforzaré todas mis pisadas hasta ver que todo el mar está en calma, para proseguir, para reponerme lo que tú te me llevaste del alma. Es tan irónico lo que el desamor te hace. Es tan ilógico, tan despreciable. Quieres prender el alma todo en mil pedazos, y aunque quieras tú el cuerpo no responde. Hey, hey, hey. Y tu corazón se queda en carne viva. Queda solo, solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. solo en el silencio negro de la noche. Te desprende el alma todo en mil pedazos, y aunque quieras tú el cuerpo no responde, y tu corazón se queda en carne viva, y te quedas solo, solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche. Se ha vuelto la clave de mi destrucción, pero yo sé que todo es fruto solo de la imaginación. Es un río de amor sin fin que desagua dentro de mi deseo insaciable, pasión incontrolable. Amor, amor, amor. Ay, yo quiero tu amor. Sinceridade. llamas amor, me quema el tic-tac. Pero si no me llamas, me abrazará. Llega el alba, soy el viento que en tus velas remolino. Soy donde perdiste el alma en los estribos. Soy, no sé qué me pasa. Es que hay algo que me falta, tu mirada en la mañana clara, el aroma de tu piel temprana, y no encuentro tus latidos en la sala. Tu mirada cristalina al alba, el aroma de tu piel templada, esperando hasta que amaine el temporal. Latidos de la sábana.